Salam aleikum. Aleikum assalam. Portal do La Rocha. Penso num negócio diferente. Delírios nas Arábias. Já fui de lá e vou voltar de novo. Presta atenção, ó. Eu conheci uma morena, ela é arabiana, toda caliente, gostosa na cama, um olhar seduzente, como é que não gama, uma linguagem diferente, eu não entendia nada, mas na hora do prazer, eu aproveitava. Pelo amor de Deus, fale outra coisa, vá. Arribuca. Aí agora eu posso até pensar no seu caso, porque é mais legal, entendeu? Arribuca. Aí sim, pode deixar comigo que agora eu vou fazer o que eu quero. Deixa comigo que eu vou botar onde você precisar. Eu vou botar onde você precisar. Toda suada, e eu pensava assim comigo, ela deve tá cansada. Eu dava legal a ela, ela não dizia nada, mas na hora do prazer eu aproveitava. E arrombar o ido lequina. Arrombar o quê, rapaz? Eu não entendi nada que você falou. E arrombar o ido lequina. Ah, eu tô começando a entender. Vou fazer assim porque você pediu. Arribuca. Aí agora é outra coisa, outro nível. Eu posso até pensar no seu caso. Fala de novo, fala. Arribuca. Aí sim, pode deixar comigo que comigo é diferente. Porque eu vou botar onde você precisar. Vou botar onde você precisar. E arrombar o ido lequina. Claro, não tô nem por que negar pra vocês que você me pediu. E arrombar o ido lequina. Eu já aprendi até sua língua. É onde? Arribuca.